somos guerreiros leais. Somos a guerra e a paz. Somos fenômenos naturais. São marginais, eu digo, mas somos mais. Nós somos guerreiros leais. Somos a guerra e a paz. Somos fenômenos naturais. São marginais, eu digo, mas somos mais. Nós somos a bandeira da liberdade hasteada. Somos a verdadeira habilidade criada. Somos meninos, meninas, calados, caladas. Nas madrugadas mais frias, nossas vozes são congeladas. Somos cores e raças, caçadores e caças. Suas dores não nos atingem, só afligem a massa de sofredores, trabalhadores em grades. Vê graça quando amores se vão, restam saudades. Covardes arquivam felicidades em gavetas. Verdades, chicotes camuflados em canetas. Mentiras camufladas em discursos vãos. Cooperação camuflada em meia dúzia de grãos. Não, não, não, eu não digo que eu tenha a solução. Não, não, não, eu não digo que eu seja a solução. Não, não, não, eu só não desisti da união. O mundo é grande demais pra caber só em uma mão. A mesma mão que traz alguém à vida, tira a vida. Na vida a morte é a única saída. Já a vida não passa de adiamento. A morte eu lamento ao dizer que nem todos de nós tem essa sorte. Certeza que o pivete não queria tá lá no farol. Preferia tá dentro de um estádio de futebol, onde outros meninos iguais a eles sorriam. Então não se assustem com monstros que vocês criam. Hey! Nós somos guerreiros leais. Hey! Somos a guerra e a paz. Hey! Somos fenômenos naturais. Eles dizem, são marginais. Eu digo, nós somos mais. Hey! Nós somos guerreiros leais. Hey! Somos a guerra e a paz. Hey! Somos fenômenos naturais. Eles dizem, são marginais. Eu digo, nós somos mais. Neguinho tão morrendo na rua de cima das quebradas. Sem nada, uma bala na vida da mãe horrorizada, fragilizada. Sem conto de fada, sentada nas escadas de barro. Cada lágrima rolada é um desabafo da alma cansada, maltratada pelo corpo sem culpa. O mundo pede desculpa, desculpa atrasada. Terra bombardeada, dificilmente floresce. O pastor chora ao ver que o rebanho padece. O inimigo não me causa medo. Eu sou o rei da minha vida e meu exército. Escolhi a dedo os poucos e bons que creem na minha crença. Brasileiro de nascença, espartano por sobrevivência. Sobrevivi a tudo e todos querem contra isso. Honrando de onde eu vim, honrando quem tá por mim. E cada formiga pisada pelos meus pés. Entrar pro time é fácil, quero ver jogar com a 10. Quer saber por que que os nego entra pra função? Porque nem todo dia eles têm três refeição. Cê quer ver governo vim querer dar solução? Transforma nossos morros em Hiroshima e desce a mão. Quer morrer? Não, cê quer viver são. Então bota pra fuder, põe cerol até na armação. Maloqueiro de visão, sabe fazer divisão. Terra e céu, e eu subo batizando os carretel. Hey! Nós somos guerreiros leais. Hey! Somos a guerra e a paz. Hey! Somos fenômenos naturais. Eles dizem, são marginais. Eu digo, nós somos mais. Hey! Nós somos guerreiros leais. Hey! Somos a guerra e a paz. Hey! Somos fenômenos naturais. Eles dizem, são marginais. Eu digo, nós somos mais.